Quem me vê na balada sorrindo, curtindo e bebendo, não consegue nem imaginar o quanto tô sofrendo. Tô juntando os caquinhos que restam do meu coração, beijando outras bocas pra esquecer essa paixão. É mais fácil aprender a voar, flutuar sobre as águas do mar, no calor do deserto chover. É mais fácil parar de beber do que eu te esquecer. E do que eu te esquecer, do que eu te esquecer. E se você voltar, eu nunca mais vou te fazer chorar. E solto o pancadão. Antes eu não prestava, agora eu tô prestando. Volta. Antes se volta que eu te amo. Ou se você voltar, eu nunca mais vou te fazer chorar. E solto o pancadão. Antes eu não prestava, agora eu tô prestando. E volta. Antes se volta que eu te amo. Sorrindo, curtindo e bebendo, não consegue nem imaginar o quanto eu tô sofrendo. Tô juntando os caquinhos que restam do meu coração, beijando outras bocas pra esquecer essa paixão. É mais fácil aprender a voar, flutuar sobre as águas do mar, no calor do deserto chover. É mais fácil parar de beber do que te esquecer. Do que te esquecer. Do que te esquecer. Solta o pancadão. Antes eu não prestava, agora eu tô prestando. Volta pra mim, vai. Eu disse volta que eu te amo. Se você voltar, eu nunca mais vou te fazer chorar. E solta o pancadão. Não prestava, agora eu tô prestando, hein, Maceió. Volta. Eu disse volta.